trabalha só engana. Pra mim se chama domingo, todo dia da semana. Enquanto assalariado tá vivendo estressado, eu levo a vida no esquema. A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas. Adivinha que já morreu nosso grande amor.